Valendo? Eu não li o livro dele, eu comprei dois, dei de presente um no fim do ano. Vale a pena. Dei um para Mariana, que eu ganhei um também no fim do ano. Mas o vida do caramba, você não ser secretário e saindo para ser candidato, é um inferno. Bom, Simão Pedro é candidato a vereador, foi secretário de obras da gestão Haddad e incumbido de implementar o plano de resíduos sólidos, que é um grande desafio das metrópoles. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que foi montada essa política de resíduos sólidos e como que era esse modelo de intersecretarias aí para poder otimizar as políticas. Uhum. Olha, Luiz, o São Paulo, pela sua dimensão, o número de habitantes, quase 12 milhões de habitantes, que cada habitante produz em média 1 quilo de resíduos, ou seja, nós coletamos só com a coleta nos caminhões e nas residências 12 mil toneladas diariamente. E fora os resíduos produzidos pela construção civil, que a gente coleta na varrição, limpeza de córregos, dá 20 mil toneladas diariamente, né? Como recolher isso, transportar, dar uma destinação correta, era o grande desafio, né? São Paulo nunca parou para fazer assim, um debate da sociedade, o que fazer com os resíduos, como diminuir essa produção, né? Que perspectiva nós tínhamos de futuro. Então nós aproveitamos que o Ministério do Meio Ambiente tinha, a partir do decreto da aprovação, né, da sanção pelo ex-presidente Lula da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, a construção de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, se convocou uma Conferência Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2013, nós aproveitamos e falamos, vamos chamar a sociedade paulistana para discutir. Então fizemos uma conferência em 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2013, primeiro ano do governo Haddad. Antes disso, fizemos debates nas subprefeituras, nas faculdades, entidades, né? Fizemos uma série de pré-conferências e juntamos umas 1.500 pessoas no Anhembi durante 3 dias para discutir o que fazer com os nossos resíduos, que caminho tecnológico, que escolhas, né? Por exemplo, tem uma série de soluções que se vende, incineração, por exemplo, né? Nós optamos, nesse debate, pelo caminho de radicalizar na reciclagem, né? Porque São Paulo teve soluções traumáticas com incineradores no passado, aqui em Pinheiros, Itaquera, né, que eram poluentes, né, e hoje e se reciclava muito pouco. Né? E nós estamos vendo uma época que a questão ambiental ganha importância, relevância. Né? Então, nós construímos um plano de gestão de resíduos sólidos para 20 anos, de 2014 até 2034, cujo caminho é gradativamente levando menos resíduos para o aterro. De maneira que em 2034, a cidade de São Paulo só levaria para o aterro, só levará para o aterro aquilo que é rejeito, que hoje dá mais ou menos 18%. 18%? O resto é reciclável? Todo o resto é reciclável. Os 51% de resíduos úmidos, que nós chamamos, né, orgânicos, derivados de resto de comida, etc., e uns 35% que são resíduos secos recicláveis, que é o papel, plástico, o metal, né? E o resíduo de comida para quê? Para adubo, para quê que serve? O caminho é produção de composto, né? Um composto orgânico, que pode ser utilizado na agricultura, né? São Paulo tem agora zonas de agricultura, hortas urbanas, mas o entorno de São Paulo, até 50 quilômetros da capital, tem toda uma zona de produção de isso, por exemplo, a região aqui do Alto Tietê, até Jundiaí. Nós temos um estudo que mostra que só a produção de composto orgânico da capital alimentaria, abasteceria toda a demanda de composto orgânico. E só para você ter uma ideia, feiras livres, né? São Paulo tem uma cultura de feiras livres, são 890 toda semana, cada uma produzindo em média 1 tonelada. Qual que é o modelo hoje? O modelo é, vai lá a empresa nossa, limpa, vai, lava a rua, põe no caminhão, transporta para o aterro e lá enterra. Né? E são 4 mil toneladas por mês. Tá. Então, nós falamos assim, precisamos reciclar isso daí, né? Incentivar a compostagem doméstica, O cidadão também pode fazer compostagem em casa com então, uma metodologia muito simples. Para conseguir expandir essas ideias aí, quem foram os parceiros? Por exemplo, o pessoal aí de administração de imóveis, de condomínios aí. A gente vê muitos condomínios aí, o próprio administrador orientando sobre como é que foi a expansão da ideia? O primeiro foi assim, vamos trabalhar com os catadores, né? no nível de reciclar os secos. O Haddad fez um compromisso na sua campanha e depois nós expressamos isso no plano de metas de aumentar a reciclagem dos resíduos coletados de 1%, São Paulo nunca passou de 1%, porque as políticas sempre foram interrompidas, né? Primeira gestão do PT com a Luiz Erundina começou um processo de reciclagem, foi interrompida pelo Maluf Pita. Marta, a segunda experiência nossa no governo, deu uma outra alavancada com convênios com as 20 cooperativas, não avançou, se colocou na lei da concessão da coleta, de se fazer compostagem e tal, veio o Serra, fez um corte, jogou para o final da concessão, mas se largou, né? Interrompeu-se. E agora nós, na nossa gestão, nós assumimos um compromisso de alavancar isso, claro. Então, quando nós entramos no governo, o Haddad falou assim, bom, como é que a gente faz, né? Chamamos as empresas, chamamos os catadores, as duas concessionárias que são responsáveis pela coleta, né? Chamamos os catadores, entidades ambientalistas, universidades, neste episódio que foi a conferência. Tá. Né? E, bom, aprovamos a construção de centrais mecanizadas de triagem, implantamos duas, era a nossa meta é implantar quatro, porque a gente fazia o seguinte, o cálculo, dava 250 toneladas por dia de reciclagem. Nós precisamos subir isso para 1.250. Então, compramos duas centrais mecanizadas com capacidade cada uma para 250. Eles fazem o quê? Separa vidro de papel? Separa tudo. Ela faz umas 17 operações, né? Por volume, por tipo de material, papelão, separa do papel, tamanho, separa o plástico por tipo, por cores, o ferroso do não ferroso. Então, tem uma série de... Tem e ela fornece para os recicladores? Aí ela, nós fazemos, as concessionárias fazem a coleta seletiva, leva para lá, ela faz. É da prefeitura? É da prefeitura. Hoje é a concessão que investiu, mas é aquela tarifa que nós pagamos todo mês para as concessionárias. Elas têm obrigação de comprar. Mas essas máquinas de separar. É municipal. Ela está sob responsabilidade das duas. Concessionários, temos duas cooperativas contratadas para trabalhar lá dentro, porque eu também, quando eu fui na Europa para conhecer essas centrais, lá elas dispensam mão de obra de catador, nós falamos aqui tem muita mão de obra de catador, os catadores é que fazem a reciclagem, nós não podemos usar uma tecnologia para excluir, então fizemos um desenho que caberiam 40, 50 trabalhadores por turno, ajudando dentro da planta. Tem uma parte que os trabalhadores fazem um trabalho manual. Ou seja, a nossa tecnologia não prescindiu da mão de obra dos catadores, né? E eles são pagos para fazer esse trabalho. São quantas cooperativas de catadores que tem? Quando eu entrei em 2013, eu e o Haddad, nós tínhamos 20 cooperativas e mais uns 30, 40 grupos, pequenas associações e tal, que recebiam resíduos da coleta seletiva. Nós ampliamos agora para 32. Que são cooperativas com a documentação certinha, e hoje elas não são só conveniadas, elas são contratadas para fazerem a reciclagem nas suas regiões e também para fazer a coleta, complementarmente a coleta feita pelas concessionárias. O que é o reciclador hoje? Qual é a faixa de renda dele? Olha, a média em 2013, eu visitei muitas cooperativas, tinha uma ou outra tirando R$800, menos que um salário mínimo, R$600, dependendo do tipo de organização. Algumas, poucas, tirando 1.200, 1.000 de retirada, né? Até uma cooperativa de reciclados que recicla eletroeletrônicos, né? Ela exporta as placas para fora, aí dá para ter uma renda melhor, né? Mas nem todas têm a facilidade, a tecnologia para fazer. Então, assim, são trabalhadores, gente simples, egresso do sistema prisional, ex-moradores de rua, né? Mas que buscam ali uma fonte de trabalho, né? No período que a economia nossa estava muito aquecida, o mercado da construção civil estava bem avançado, estou dizendo aí 4, 5, 6 anos atrás, faltavam trabalhadores, porque eles migravam para o... Agora não, agora está tendo um processo inverso de gente batendo a porta das cooperativas querendo trabalhar, né? Agora tem cooperativas, mas são trabalhadores que, simples. Nessa parte de alumínio, metais, tudo que agrega valor aí... Então hoje, Nassif, o que as cooperativas estão discutindo? Elas têm redes, né? O movimento de catadores é um movimento organizado, principalmente depois que o presidente Lula recebeu os catadores várias vezes, o presidente vem até São Paulo para tomar um café, participar de uma ceia de Natal, de uma celebração de Natal com o morador de rua e catadores, eles passaram a ser um personagem importante. Depois da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que ela direciona o fruto da coleta seletiva, o resultado para os catadores, né? A nossa política nacional é includente, né? Ela leva em conta que os catadores são atores do sistema econômico, social, né? Então eles passaram a ter protagonismo, passaram a discutir política pública, influenciar. No nosso caso aqui da capital, os catadores tiveram um papel importante. Então eles são, se organizam a cooperativa em redes de comercialização. Só em São Paulo são 4 redes atuando, né? Porque elas têm as articulações delas e tal. Às vezes essas redes elas extrapolam o município. Então tem cooperativas da rede que está ali em Sorocaba, Franco da Rocha, Osasco, né? E então elas se juntam para melhor comercializar, ganhar um valor. O que, que elas não estão conseguindo fazer? Poucas estão conseguindo agregar valor. Por exemplo, o plástico. Em vez de só amassar, reciclar, embalar e vender o fardo do plástico ali, algumas já estão procurando comprar um maquinário para picotar o plástico, transformar ele num produto já meio semi-industrializado para levar para a indústria. Aí ganha 3 vezes mais, né? Então melhora a sua renda. Vidro também, por exemplo, uma coisa é você vender para a indústria o vidro, né? Outra coisa é moer o vidro e já vender o pó, né? Então, então tem cooperativas nossas que já estão dando um passo adiante, né? Mas agora, com a política que nós estabelecemos aqui na capital, recursos do BNDES que estão entrando, um apoio do Ministério do Trabalho também que nós fomos buscar, mais o apoio que nós estamos dando com, por exemplo, o resultado das centrais mecanizadas, nós criamos um fundo, chama Fundo Paulistano de Inclusão dos Catadores e Reciclagem, né? Então esse fundo, ele tem um conselho gestor. Nós estamos migrando agora o conselho gestor só de catadores, só das 32 cooperativas, né? Elas estão montando uma cooperativa de segundo grau. Essa cooperativa vai ser a operadora da comercialização e já tem gente vindo fazer contratos. Por exemplo, a indústria de celulose, né? O papel hoje virou um produto importante, né? A Europa tem interesse em vir comprar, mercados da China querendo vir comprar. Mas pneu, que durante muito tempo dava uma briga danada, pelo fato de ser considerado poluente, pneu tem... Foi o único acordo, único não, na verdade o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele determinou um instrumento chamado logística reversa, que é o seguinte: o produtor ele tem a responsabilidade de buscar o produto que ele colocou, né, em circulação, né, o resíduo. O problema é que o Plano Nacional determinou que cada setor econômico tinha que elaborar um plano específico, né? Então, o de pneus foi um dos primeiros, como ele está funcionando, plano de logística reversa do setor de pneus. Né? Então, tem locais que a indústria vem retirar, reprocessa isso, né? O de óleos lubrificantes, embalagem, eles conseguiram fazer um plano setorial, chama acordo setorial, né? Agora, o mais esperado era o acordo de embalagens, porque 70% dos resíduos secos são embalagens, né? Todo tipo? Todo tipo. Então, você vai, por exemplo, no supermercado, você compra um shampoo, tem uma embalagem. Às vezes, você compra a pasta de dente, vem a caixinha, vem a embalagem. Então, esse é o maior. No fim do ano passado, fechou o acordo setorial. Só que isso frustrou os municípios, porque foi um lobby muito grande da indústria. A indústria se organizou numa coalizão chamada SEMPRE, Coalizão de Empresas pela Reciclagem, e o acordo não levou em conta o esforço que os municípios já vêm fazendo, os investimentos que os municípios já vêm fazendo, né? Então, eu mesmo fui um crítico desse acordo, porque, por exemplo, eu estou fazendo com a ampliação da coleta seletiva, com investimentos na reciclagem, em tese eu estou fazendo aquilo que é obrigação do setor privado fazer. Tá. Como não tinha um acordo setorial, a gente está fazendo, porque é uma demanda da sociedade, demanda da questão ambiental, você reciclar, né? Tem os catadores que demandam apoio da prefeitura, então nós estamos fazendo. Mas a gente esperava uma espécie de socorro do setor privado para bancar esses custos que nós temos sozinhos, né? Muitos municípios vêm fazendo isso. Ocorre que o plano setorial não levou em conta isso e deixou para o setor privado fazer do jeito que ele achava melhor. Dar apoio para uma cooperativa aqui, colocar uns postos de recolha que o cidadão tem que voluntariamente lá levar. Então isso não resolve, né? O custo maior é você ir buscar. É você trazer, você processar, né? Bom, então, isso tem limitado a nossa política, né? Da rede de Wi-Fi, você vê que ficou sob sua responsabilidade aí, né? Isso foi outra demanda que o Haddad assumiu também, que a gente percebeu já em anos passados, né? Mas que na campanha veio forte, né? Muitos jovens procuravam o prefeito e falavam: prefeito, quando é que vai ter Wi-Fi na praça, como tem na Europa, como tem em Buenos Aires, como tem em Nova York, ou como tem em uma outra cidade aqui da Grande São Paulo, de Adema, Osasco, abrir uma praça lá, né? E o Haddad, quando eu me convidou para ser o secretário de serviço, falou assim: vamos, vá pesquisar, vá ver como é que faz. Eu busquei os nossos ativistas, né? Procurei a ajuda do Sérgio Amadeu, de gente que milita nessa área, e falei: como é que a gente faz, né? E então, inicialmente, quando o Haddad encomendou esse serviço, nós pensamos em fazer umas 6 ou 7 praças aqui no centro, né? Os locais de maior aglomeração e tal. Mas nós fomos estudar os custos e levamos para dar uma proposta de implantar uma praça por cada subprefeitura e uma meia dúzia aqui no centro, umas 10 aqui no centro. Tanto é que nosso plano de metas entrou 34 praças. Eram 10 aqui no... Quando vocês analisaram, o custo era maior do que vocês esperavam? Não, bem menor. Menor, né? Mesmo buscando qualidade, por exemplo, a nossa praça, Wi-Fi, dependendo do seu tamanho, ela pode ter 50 usuários simultaneamente, pode ter 250, cada usuário com uma velocidade de 512 KB por usuário, simultaneamente. Então, hoje você pode ir lá na praça e tirar uma foto, enviar para um amigo seu, caçar Pokémon. Nós buscamos primar pela qualidade, até para demonstrar que os serviços privados podem oferecer um serviço de melhor qualidade, né? Então, é público, tem que ser de boa qualidade. Qual é o modelo? Você deu certo com a companhia telefônica? Não, nós fizemos assim, nós fizemos uma licitação, 120 praças, uma por distrito. Então, por exemplo, a praça de Parelheiros, Largo de Parelheiros, tem que ter. Praça Craveiro do Campo, lá no Jardim Helena, tem que ter. Uma praça lá na Brasilândia, Sete Irmãos, tem que ter. Fora Praça da Sé, Praça da República, né? Largo São Bento, Pátio do Colégio, ou seja, os lugares icônicos de maior frequência, né? E fizemos a licitação, dividimos a cidade em 4 lotes. A empresa que ganhar, que quiser concorrer, pode até ganhar 2 lotes, ou seja, nós, então fizemos isso. Então nós temos 2 empresas que prestam esse serviço para nós, né? É lógico que aquelas que têm cabeamento por fibra ótica facilita, aquelas que não têm, por exemplo, lugares mais distantes, sinal de rádio, né? Mas garantindo que a qualidade seja garantida, 24 horas, né? E nós temos um verificador de qualidade, a gente contratou a Prodan para fazer essa parte do contrato, da operação, né? E temos um acordo também, um apoio da entidade que gera a internet aqui no Brasil, né? Que nos ofereceu uma maquininha que a gente mede ali o acesso, a qualidade do sinal e tal, né? Vai aferindo isso. Então, a política que deu sucesso, né? Você anda pela cidade onde tem Wi-Fi, até a praça melhorou, e pesquisas que a Universidade Federal do ABC fez pra gente, porque nós fizemos um convênio, um contrato com a universidade para ela acompanhar essa política pública, fazer relatórios periódicos, né? Mostrou que aumentou a frequência de usuários nessas praças. Levou a prefeitura também a, se não tinha iluminação, colocar iluminação. Ah, não tem lugar para o cidadão sentar, colocar uma mesinha, dar uma melhorada, né? Então a gente requalificou esses locais públicos que têm acesso à internet, né? Aqueles centros lá para uso de impressora 3D, faz parte desse... Também, não, na verdade foi assim, quando entramos a cidade só tinha uma única política de acesso à internet pública, que eram os telecentros, né? Isso. Foi criada lá na segunda gestão do PT com a Marta, na verdade nós saímos dali com 120 praças, no último período na gestão do Kassab ele expandiu os telecentros, né? Mas o telecentro pressupõe aquela ideia de que o cidadão precisa acessar a internet, ele não tem aparelho em casa, não trabalha, então ele vai num local que lá tem computadores, um sinal, aí ele faz o trabalhinho, a pesquisa, ou ele usa ali, né? Só que ultimamente, Luiz, hoje 70% dos usuários de internet o fazem com aparelhos móveis. Ele está circulando, ele está andando e barateou a compra de micros, né, de laptops, de aparelhos celulares. Então a demanda por acesso à internet é em lugares públicos, um ponto de ônibus, uma praça, um parque, né? Então nós fizemos essa leitura que a política de telecentro, de certa forma, ela estava ficando meio obsoleta. Vi que diminuiu o número de usuários gradativamente. Então não adiantava você expandir telecentro. Era gastar dinheiro à toa, né? E a prefeitura gastava milhões por ano com a rede de telecentro. Então nós criamos as praças Wi-Fi e criamos uma rede agora chamada de FabLabs, Laboratório de Fabricação Digital, que é um laboratório desenvolvido no MIT e ele foi sendo colocado, sendo exposição em alguns lugares. São Paulo, até o ano retrasado, só tinha duas, uma na USP e uma privada aqui no centro, né, se o usuário quisesse usar. Então é um local com as tecnologias mais avançadas nessa área. Então impressora 3D, fresadoras, cortadoras a laser, né, uma série de ferramentas. O que vocês geraram aí? Olha, nós criamos a ideia do Haddad, ele viu um FabLab. Na verdade ele foi no seminário em Bogotá, teve contato com o pessoal de Barcelona. Barcelona tem uma unidade pública, né? Eu até fui visitar, mas São Paulo é tão grande que, na verdade, nós fizemos um levantamento de custo, etc. Fiz um cálculo que dava para fazer uns 10, né? E no fim nós fizemos 12, né? Então é a primeira cidade do mundo a ter uma rede de FabLabs pública, né? Oferecendo cursos uma vez por semana. Desculpa, um curso de um dia, uma semana, um mês. Estamos dando aula de robótica, para você ter uma ideia. O molecada lá na Tiradentes, cidade de Tiradentes, onde nós implantamos o primeiro, eles estão aprendendo a fazer drones, né? Drones? Drones. Tem a coisa da tecnologia assistiva, que é o cidadão que perdeu um braço, perdeu a mobilidade, ele pode fazer uma prótese, ele pode fazer uma ferramenta que o auxilie. A coisa mais emocionante foi uma senhora que perdeu o movimento do braço esquerdo e ela trabalha como fazedora de bolo, né? Ela é boleira. E aquilo impedia ela porque ela usava as duas mãos. E ela um dia chegou lá no FabLab, contou isso para os nossos meninos lá, que são os professores monitores, e eles desenvolveram junto com ela uma ferramenta, um suporte, que ela coloca ali a bacia e tal, e substitui mais ou menos o movimento do braço. Mas você pode fazer uma prótese mesmo, né? Isso, nós temos ferramentas para isso. Então, por exemplo, os colégios particulares mais caros aqui da cidade de São Paulo oferecem curso de robótica para atrair e dar mais motivação para os alunos. Nós estamos oferecendo isso, Luiz, nos nossos FabLabs e agora nos telecentros. E os telecentros vão ser agora um centro de defesa do consumidor. A prefeitura criou um centro de defesa do consumidor municipal. E o cidadão vai poder usar o nosso telecentro para fazer uma reclamação, né? Para fazer a sua reclamação. Então, estamos tentando, com a rede de telecentros, dar novas funcionalidades, cursos, etc. FabLab, praças Wi-Fi, e nós estamos agora para lançar um edital para colocar mais 300. Né? Só com a 120, São Paulo já é a segunda, né? Perdemos para Curitiba, que tem 150 locais. E temos ainda um programa chamado Redes e Ruas, que é para dar conteúdos, contratamos coletivos para criatividades nas praças Wi-Fi, né? Porque não adianta você dar o sinal, estimular as pessoas a usarem, como usar, trocar ideias, né? Então uma política assim, muito avançada, sofisticada e colocou São Paulo como uma das cidades mais conectadas e mais inovadoras do mundo, né? O LED ele surgiu, é uma revolução aí que está mudando toda a história da iluminação. Como é que foi a experiência de vocês aqui em São Paulo? Luiz, olha, o Ilume era a área mais reclamada da prefeitura em 2013, né? Em termos de manutenção, tecnologia. Essas lâmpadas de sódio e mercúrio são poluentes, ilumina pouco. Elas têm pouco tempo de vida, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, muita reclamação. Nós fizemos um plano de trocar. Tinha uma demanda de baixar o consumo de energia também, porque a gente compra a energia da Eletropaulo e custa 15 milhões todo mês, né? Então, como é que a gente dava eficiência para os recursos que a gente tinha à mão, né? Então, começamos a pensar. Primeiro, fomos trocando as luminárias de mercúrio para de sódio, que consome menos, e as de sódio antiga por sódio novo. E depois, quando a gente começou a perceber que a LED estava começando a ficar um pouco mais acessível, nós abrimos para as empresas que quisessem homologar seus produtos lá no Ilume para fins da gente começar a colocar. Né? São Paulo só tinha nos túneis uma experiência que foi feita, mas parou por aí. Né? Então, eu fiz uma experiência de colocar LED na 23 de maio, por conta da Copa do Mundo, para dar assim uma... Né? E no viaduto do Chá e tal. Percebemos que a luminosidade... era assim, fantástica, porque ela é o dobro de iluminação do que uma lâmpada de sódio, né? Consome metade da energia e a durabilidade dela é 10, 12 anos, né? Então em termos de manutenção era fantástico. Mas pensamos em fazer uma parceria público-privada, fizemos os estudos, lançamos o edital, está ainda nesse momento para finalizar o edital, mas nós percebemos que tínhamos recursos para o contrato atual para começar a colocar. E recebemos demandas de movimento de mulheres, da própria Secretaria de Segurança Urbana, para melhorar a iluminação nos bairros. Aí falei, vamos fazer uma primeira experiência num bairro. A gente já tinha trocado a iluminação da Marginal Pinheiros, percebemos que do ponto de vista da segurança do motorista e tal, fantástico em termos de diminuir acidentes, né, dar mais segurança. Fiz aqui no embaixo do Miocão também, para requalificar uma área que estava sendo degradada, né? Ali embaixo da São João, naquela região toda. Mas precisamos levar para os bairros, né? Segurança pública não é atribuição da prefeitura, mas ela pode contribuir. Então escolhemos a comunidade do Heliópolis. E aí foi fantástico isso, porque as mulheres vinham nos dizer, olha, teve um depoimento de uma menina que chegou na Dade e falou, Dade, eu queria te agradecer porque minha mãe não precisa mais me buscar lá na Estrada das Lágrimas 11h30 da noite, quando eu chego da faculdade, porque agora aqui virou dia, né? E aí o Haddad falou, Simão, precisamos expandir isso, né? E foi ideia dele, falar, vamos colocar na periferia, que é onde o trabalhador sai cedo de casa, chega mais tarde, né? Onde o estudante saindo da faculdade chega mais tarde. Aí nós escolhemos 7 distritos, Brasilândia, Lajeado, Jardim Helena, Jardim Ângela, Raposo Tavares, Sapopemba, né? Onde a vulnerabilidade era maior, índice de criminalidade maior, lascamos LED aí, né? Quase 70 mil luminárias. Expandimos um pouco mais, Perus, Guaianá, Cidade Tiradentes, né? Grajaú, Pedreira. Então hoje, Luiz, nós temos um parque já de iluminação com LED na periferia de quase 90 mil pontos. Um quinto mais ou menos do nosso parque, né? E a ideia é expandir isso para toda a cidade, vindo da periferia para o centro. E cara, o que é necessário? É só trocar lâmpada ou tem... Não, você tem que trocar a fiação. São Paulo tem uma fiação própria para iluminação pública, né? Separada da iluminação de energia. Então, em alguns lugares, por exemplo, Marginal Pinheiros, você tem que fazer toda a infraestrutura, né? Já vamos enterrando nesses locais, né? Mas a LED, ela é um aparelho eletrônico, ela te permite você colocar um chip para que ele se conecte e informe se está apagado, se está aceso, quanto de consumo de energia está acontecendo, né? Então, ela permite outros serviços, medir a temperatura daquela região. Olha, ou, por exemplo, uma empresa de seguro de carros, por exemplo, ela pode pôr um chip no carro e se o carro, por exemplo, for roubado, a gente sabe se ele saiu, em que vias ele... Ilumina o computador? Dá para você, é um aparelho eletrônico. Olha, então, uma câmera de segurança é possível você colocar, discreta, né, para fazer a vigilância num ponto vulnerável, né? Então, pode ter receita acessória para a prefeitura ou para a empresa que trabalhar conosco, né? Então, só para você ter uma ideia, a Índia está implantando um modelo semelhante ao nosso aqui de colocação de LED no país. Outras cidades já estão também trabalhando. Então, é o futuro, porque é uma política ambiental importante, porque consome pouca energia, dura mais, né? E permite uma luminosidade que, em termos de segurança para o trabalhador, para a população, tem é fantástico. Tem produção nacional já? Já temos aqui. O LED, assim, foi criado pelo japonês, desenvolvido pelo chinês, mas é uma tecnologia que eles envolveram, né? É importada aquela tecnologia, o pequeno dispositivo. Agora, já a Philips, GE, uma série de empresas já estão fabricando aqui, já estão fornecendo, né? Então, hoje São Paulo é uma cidade que parte do seu parque de iluminação já está bem desenvolvido, e a novidade é que nós estamos colocando isso não numa avenida bonita e tal, nós estamos colocando na periferia como uma política de segurança urbana, de valorização de espaços públicos, né? Onde tem LED, a comunidade impressionante, faz piquenique à noite, você precisa conhecê-los, é coisa fantástica. Maravilha.